Ouça agora, com o pastor Jorge Reis, uma palavra para a sua meditação. Bom dia, bom dia, meus queridos. Quarta-feira, 13 de março do ano de 2024. Esse, com certeza absoluta, é mais um dia que nos fez o Senhor, dia de bênçãos, dia de vitórias, dia do mover e do agir de Deus na minha e na tua vida. Com certeza absoluta, Deus tem bênçãos maravilhosas para mim e para você nesse dia. Amém, queridos? Eu quero convidar você para nós começarmos esta quarta-feira falando com o nosso papai. Se você puder dar uma paradinha para nós orarmos juntos. Amém, queridos? Paizinho, nós queremos te louvar, te engrandecer e te agradecer pela noite de sono maravilhosa e pelo privilégio, paizinho, porque é um privilégio iniciarmos mais um dia na tua presença, meditando na tua palavra. É um privilégio, paizinho, podermos acordar, abrir os nossos olhos, enxergar, depois de uma noite de sono, numa caminha quentinha, sequinha, gostosa, confortável. É muito bom podermos levantar da nossa cama com as nossas próprias pernas, sem precisarmos ser carregados, sem precisarmos de muletas, sem precisarmos de uma cadeira de rodas. Paizinho, tudo isso é a tua graça, tudo isso é o teu amor e tudo isso é a tua misericórdia, Paizinho querido. Por isso te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos, porque tudo que temos, que somos, que fazemos, que podemos, tudo vem de ti, Senhor Deus. Tudo é pela tua graça, tudo é pela tua infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Por isso te louvamos, por isso te engrandecemos e te agradecemos nesta manhã. Te entregamos a vida desse teu filho, a vida dessa tua filha, Paizinho, que medita conosco na tua palavra. Visita, Senhor, esse coração. Quem sabe está abatido, entristecido, magoado, ferido, desanimado, decepcionado, preocupado, ansioso, angustiado, necessitando de uma palavra de conforto, de consolo, de ânimo, de encorajamento, de conselho, de orientação. Nós não sabemos, Paizinho, mas que nessa manhã tu estejas visitando esse coraçãozinho. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, entra com providência mudando circunstâncias, entra com providência revertendo situações, entra com providência transformando a tristeza em alegria, transformando a lágrima em sorriso, transformando a derrota em vitória, transformando, Paizinho querido, a noite em dia, a tempestade em bonança, transformando a maldição em bênção. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Paizinho, manifesta na vida do teu povo os teus sinais, os teus milagres, o teu sobrenatural, e derrama sobre cada um de nós a tua glória. É o que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Agora sim, vamos meditar mais um pouquinho na palavra do nosso papai, utilizando mais uma vez o trecho que já temos utilizado há várias meditações, que nos diz assim, Mateus 12, verso 25. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Título da nossa meditação de hoje: um verdadeiro esposo dá a vida por sua esposa. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, como temos feito já várias meditações, aproveitando a declaração de Jesus a alguns fariseus, afirmando que uma casa dividida não se mantém de pé, temos conversado um pouquinho sobre as famílias. Vamos meditar mais um pouco a respeito. E, queridos e queridas do PSM, temos meditado sobre o perigo de uma casa, uma família estar dividida. E pensando sobre família, já falamos dos filhos, já falamos das mulheres como mães e donas de casa, e temos falado sobre os homens como chefes destas famílias. Falemos mais um pouco sobre estes homens, preciosos e preciosas do PSM. Na nossa última meditação, falamos sobre o homem como provedor da casa. Hoje, conversaremos um pouquinho sobre o homem como esposo. Essa é uma função também extremamente importante. Lindões e lindonas do PSM, o homem, na função de esposo, tem o dever de cuidar, e proteger a sua esposa. Além de amá-la, honrá-la, respeitá-la. É isso que uma mulher, uma esposa, espera de um homem. Não apenas alguém que se preocupe em suprir somente as suas necessidades materiais, mas também ajudá-la nas suas necessidades emocionais, psicológicas, espirituais. Percebe a importância e a complexidade do papel de um esposo? Príncipes e princesas do PSM. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 5, declara que os maridos devem amar as suas esposas de tal maneira que, se necessário for, deve dar a sua própria vida por ela, assim como Cristo amou e se entregou pela sua igreja. Efésios capítulo 5, verso 25. Um verdadeiro esposo dá a vida por sua esposa. Recebamos e meditemos nesta palavra. Vamos orar mais uma vez, queridos? Vamos juntos? Paizinho, que como verdadeiros esposos estejamos dispostos a dar a vida por nossas esposas, se necessário for. Te louvamos por mais uma manhã de meditação na Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus, que todos nós recebamos e digamos amém, amém, queridos. A família PSM deseja que a sua quarta-feira seja nada menos que maravilhosa. Permitindo nosso Deus, amanhã, quinta-feira, nós voltaremos. Sabe por quê, queridos? Porque bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu sou seu amigo de todas as manhãs, Pastor Jorge Reis. E essa foi mais uma palavra para a sua meditação. Não esqueçam, queridos, não deixem de compartilhar sem moderação este podcast com todos os seus amigos, com todos os seus parentes, com todos os seus contatos. Amém, meus amados? E lembrando que hoje, quarta-feira, é o dia do nosso compromisso, amém? Às 15 horas, eu aguardo você para a nossa live de oração, para o nosso culto online de oração. Tá bom, queridos? Daqui a pouquinho, pela página do Facebook da Igreja Batista Central do Rio de Janeiro, é facebook.com/ibcrj. Acessa aí, a partir das 15 horas, para nós orarmos juntos. Amém, queridos? Eu aguardo você. Deus abençoe a sua vida. Você acabou de ouvir com o pastor Jorge Reis uma palavra para a sua meditação. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com toda a família PSM. Amém.